não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontra a minha paz. Eu nem sei quem sou sem o seu amor. Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois. Eu sei que um dia vamos se encontrar depois. A gente vai se amar, eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu cais, te amo demais. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que consegui escrever. O tempo vai passar, eu te esperarei. Pra todo sempre, vida, eu te amarei. Vamos lá, meu Maranhão, vamos dançar agarradinho, vamos comer água. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que consegui escrever. O tempo vai passar, eu te esperarei. Pra todo sempre, vida, eu te amarei. És tudo pra mim, consegui me ouvir. Eu fiz essa versão só pra você.